lugar. Nesta noite eu tenho convidados muito especiais. Eu gostaria que vocês recebessem com esse calor, com essa receptividade maravilhosa, manauara, a pastora Ludmila Ferber, apóstolo Gilmar Brito e a pastora Ana Lúcia Câmara, que estão representando a igreja dessa cidade, a igreja da nação, para levantarmos um clamor pela nossa terra. Aleluia! Faz de nós uma casa de oração para cura desta nação. Derrama em nossos corações um clamor. De ti, oh, oh. somos um só povo, somos um só exército. Não temos aqui placas de igreja, de denominação, mas somos um em Cristo e batalhamos.